Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Solta esse samba aí, velho. Xaragandam. Xaragandande. Barabandam. Baragantararam. Parabodu. Taraptubi. Baraptam. Badaktarare. Darabumbam. Durakuntarare. Barabumbam. Durakuntararapuntape. Burundurere. Bururu. Bararu.